Paz do Senhor. Eu tenho uma irmã que tem o dom da hospitalidade. A Selma também tem muitos talentos. O que eu mais admiro é que ela consegue fazer as pessoas se sentirem muito bem na sua casa e também na companhia dela. Depois do jantar, a família se reuniu e algumas pessoas mostravam seus talentos, as suas capacidades, entre elas os seus netinhos. E eu fiquei lembrando da passagem que Jesus contou sobre um homem que distribuiu talentos às pessoas conforme a capacidade. Talento você não tem, talento você recebe para melhorar. E aquele que recebeu um talento enterrou. Um talento tinha um valor de mais de 400 mil dólares hoje. É impossível enterrar um talento e não usá-lo. E eu sei que todo cristão tem um. Você tem, no mínimo, um. Use esse talento que é mais valioso do que dinheiro. Quando o Senhor voltar, Ele vai cobrar o que nós fizemos com os talentos. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.